No osso, rádio músculo capará. Renaldo. Sepúlveda pertence? Pertence. Sepúlveda pertence? Não pertence. Eronildes. Eronildes. Cleonâncio. Cleonâncio. Estrovogildo. Estrovogildo. Eusácio. Eusácio. Helenildo. Já deu trabalho. Ivonilton. Ivonilton. Giovanna. Lisânia. Lisânia. Sandra. Sandra. Miralci.